chegamos ao sétimo episódio da segunda temporada de Voltron Centro Espacial, Space Mall. Foi traduzido como Centro Espacial, mas devia ser verdade Shopping Espacial, né? Mas... na verdade, tá certa a tradução, porque o nome aqui no Brasil se chama Shopping Center. Nos Estados Unidos se chama Shopping Mall, que é basicamente centro de compras. Tá certo. Sim, sim, sim. No castelo, os paladinos decidem ir ao Space Mall, um centro de comércio galáctico, onde eles podem conseguir novas lentes de Scaltrite, e não novos biscoitos, Hank, seu filho de uma puta. E aí a gente descobre que o Coran tem conexões no submundo, né? Não, peraí, não. Não. A gente descobre que o Coran acha... que tem ligações com o submundo. Né? Tá? Ele acha bastante, né? Caralho que ele tem ligações com o submundo. No meu cu que ele tem ligações com o submundo, tá? Vá tomar no cu. Submundo fedido esse seu, hein? Vá merda, você também. Enquanto bom, isso, o Shiro e a Lura ficam no castelo. Eles têm mais o que fazer do que ficar brincando na porra de um shopping, né? Mas vamos lá. Não, e o legal de tudo é que a gente começa a pensar e começa a shippar, principalmente, Shiro e a Lura. Ah, você shippava Shiro e a Lura? Eu nunca shippei Shiro e a Lura, não, cara. O Shiro com a Lura nunca demonstrou, assim, ter um interesse romântico entre não, eles, é que, não. Assim, não, eles... Os autores de Voltron são bem inteligentes nesse ponto, porque eles meio que, pelas ações, acontecimentos e todo o resto, eles meio que incitam uma espécie de relacionamento entre Shiro e a Lura. Até porque é o líder dos paladinos e a princesa de Altea, né? Pelo amor de Deus. Cara, eu shippava muito mais nesse começo de temporada o Kiff com a Lura do que a porra do Shiro com a Lura. Não. É. Ele passa a gente passa a shippar o Kiff e a Lura por causa que os dois brigam, né? Quando você vê que um homem e uma mulher brigam, dá duas coisas, ou porrada ou cama. Ou as duas coisas também, ao mesmo tempo. Não necessariamente nessa mesma ordem. Opa! Então tá, vamos lá. O Shiro quer formar um elo mais forte com o Leão Negro para evitar o rastreio, né, do Zargon. E o Leão Negro sai do castelo contra a vontade do Shiro, né? É. Coran e os outros chegam ao Space Mall. E aí o que acontece? Barata voa, vai cada um pra um lado. Opa, Pidgey vai, ela vai procurando por aí. E aí a gente diz, antes se a gente tinha alguma sombra de dúvida que ela era nerd, agora nós temos certeza, porque ela encontra uma lojinha lá de produtos humanos, que ela encontra um videogame. Cara, o que mais me achei estranho é como é que pode ter uma loja de produtos terráqueos na porra de um Space Mall? Pra quê? Pra quê? Povo compra. Ora, lembrando que a gente poderia até fazer uma analogia ao MIB, né? Ok, não, tá, mas é que você ter uma lojinha de produtos humanos no meio do Space Mall... seria o equivalente a ter uma lojinha, sei lá, de produtos tailandeses no Rio Sul, que é um shopping do Rio de Janeiro, caso o ouvinte não saiba. É, eu não sabia. É um shopping... Alto padrão? Não é tão alto padrão. Vamos botar que é o Barra Shopping. É, o Barra Shopping, menos, né? O Barra Shopping, sim, é padrão mais rica, meu amor. Entendeu? Pra então, quem... é igual... pra quem quer fazer analogia aqui pra São Paulo, Shopping Bourbon, próximo ali da Barra Funda. Esse é alto padrão. É isso, Murumbi Shopping também, né? É mais ou menos. Então o Murumbi Shopping é o Rio Sul que eu falei. É. O Murumbi Shopping é o Rio Sul que eu falei. Quase tá isso, bom. Então vamos lá. Aí o que que acontece? O encarregado da segurança do shopping é Gauran. E ele reconhece os paladinos como sendo piratas espaciais. Quer dizer, ele não reconhece ele como os paladinos, não. Ele acha que são piratas, né? Oh, que beleza. É. No meio do espaço, o Leão Negro leva o vampiro até o planeta natal dos Caurans e pede pra que ele veja pelos olhos do leão. Quem mandou ele querer fazer elo com o leão? Agora fodeu, foda-se. Né? Né? O Hank encontra a praça de alimentação do shopping, né? Porque afinal de contas é gordo. O gordo tem que achar a praça de alimentação. E ao invés de comer, o que que acontece? Ele é escravizado por um cozinheiro Gauran pra poder pagar a dívida. Ou seja, foi tentar comer, não pagou, se fudeu, tome. Mas também o cara sabia que não tinha dinheiro pra porra da comida. Pra que caralhos ele foi comer? Mas aí o que que acontece? O bagulho reverte. Porque como o Hank cozinha bem pra cacete, ele pagou a dívida dele umas 10 vezes, né? Ele não só pagou a dívida dele, como ele ainda aumentou o nível do restaurante. Seu restaurante, sei lá, era 2 estrelas e passou a ser um restaurante 4 estrelas depois da passagem do Hank como cozinheiro-chefe daquela porra. Né? Tipo, ele entrou como caloteiro que não pagou e saiu quase sendo venerado pelo dono do restaurante, né? Né? E o pior é que ele saiu a lá Gordon Ramsay. E você toma cuidado com a qualidade dessa comida, porque a afinal de contas, eu fiz um Kitchen Nightmare nessa merda desse restaurante. Né? A referência era essa, não tinha como fugir dessa referência. Não tinha mesmo. Então tá, nesse meio tempo, o Keith tenta descobrir qual é a origem da porra da espada da marmora dele, né? E nesse meio tempo também, os ratinhos entretêm a Lura no castelo, enquanto que o Shiro tá no espaço descobrindo como é que era a vida entre os alteanos e os gauros, e que foram justamente da junção dos alteanos com os Gaurons que surgiram os Leões de Voltron. É aí que a gente vê os paladinos originais do Voltron. Temos o... Uhum. Temos o... O pai da Lura. O pai da Lura, né? Que era o paladino vermelho. Temos o Zarkon, que era o paladino negro. E temos outros três... Quaisquer, que eram os paladinos verde. Outros três quaisquer, ótimo, mas tudo bem. Tá, outros três quaisquer. Era só os paladinos original, foda-se, né? É, porque assim, eles não são muito bem desenvolvidos. Esse é um dos fracos. Eles não são nem gauras e nem alteanos, então foda-se. Né? E eles são os paladinos dos leões azul, verde e amarelo. Lembrando que o paladino verde era um paladino e do amarelo era uma paladina. Ou eu falei besteira? Não, amarela é a paladina e o verde era o paladino, tá certo. Ah, eu não falei. Tá ainda certo. Bem, minha memória. Não, tá, não. Bem, tá bom, tá, tá bem, tá bem. Tá certo. Aí o que que acontece? A quinta série volta a atacar com uma cena ridícula da Pidge tentando descobrir qual dos banheiros alienígenas é o banheiro feminino. Putz. E não descobrindo, né? Fazer o quê? Ela entrou na... Cara, do jeito que a porra tava na zona alienígena, foda-se, ela entra em qualquer um, foda-se, né? E o legal de tudo, a Pidge, quando ela compra um videogame na loja humana, o que que ela encontra? Uma vaca! Não, uma vaca não. Ela não ganha uma vaca. Ela ganha uma Kaltenecker. É, uma Kaltenecker. Que é como ele chama a vaca. É, mas assim, é uma vaca, cara. É literalmente uma vaca. Mu, é vaca. Saca vaca? Malhada, é, da leite. É um animalzinho. Não é aquela menina que você encontra... Opa, desculpa aí. Vou ser xingado. Então, papo vai, papo vem. O Coran acaba descobrindo uma lojinha onde ele consegue usar os seus incríveis dons de fazer... Como é que é? Seus incríveis dons de negociação, né? É, negociação, mas tem um outro termo pra isso, que é barganha. Isso, barganha, fazer barganha. É. Aí ele começa, cara, começa uma disputa de eu dou um shekel por isso. Não, eu dou, me dê sua filha por isso. Não, eu vou te dar 2 shekels e um beijo na boca. Não, agora eu quero, em vez da sua filha, eu quero seu irmão caçula. Não, agora eu vou dar 3 shekels, um beijo na boca e um abraço. E disso pra baixo. Aí a cara que o vendedor da lojinha fez quando descobriu que aquela merda que ele tava vendendo, que ele achava que era uma merda qualquer, eram na verdade lentes de escaltrite super valiosas. Não, não, não! É o dobro! Não, agora já era. Foda-se, já peguei, já é meu, não quero saber de mais nada, não. E aí, o que que acontece? Temos uma cena cômica, porque assim, ok, vocês compraram o videogame, mas vocês têm onde ligar? Não! Né? Ai, ai, fazer o quê, né? Compra um videogame, não compra uma TV, não compra um aparelhinho de som, cê fodeu! E aí... Né, eles compram videogame, mas não tem televisão pra pôr videogame. E assim, né? A gente termina o episódio 7 daqui da série de Voltron. Fiquem ligados e até o próximo episódio.